via, acionando 2000 a noroeste, Salvador. Não copio, somente a portadora. Que teve contato com Salvador, somente a portadora. A aeronave que tenta contato com Salvador, caso receba este controle, não há tráfego a reportar, e caso voe com pouso, intencione o pouso em Veracruz, acione identificação. Entendi que recebe as informações do controle. Informo que não há tráfego a reportar, o ajuste em Salvador é 1013. Caso aproxime para Salvador, em condições visuais, está presente agora, curve à esquerda na proa 100 para voar Paripe após rotatória. Somente caso receba, caso tenha intenções de pouso em Salvador. Então que não intenciona pouso em Salvador. Caso intencione pouso em Veracruz, acione identificação. não intenciona pouso em Veracruz. Patrão Vitor Quebec Golf, prossiga. Tá você em contato, senhor? Estamos mantendo 9,5. É, autoriza a descida para o Vitor Quebec Golf. Tá aproximando-se para pouso em Salvador? Afirmativo. Autorizado sua descida para 2010, assume o código 0220. E da presente vou...